Se deixar, se não puxar a orelha, velho, vai ficar essa brincadeira sempre. Fazer meu bem, se você não quer dançar e fique do lado de lá. Tem alguém que quer me ver, o que é que eu vou fazer, meu bem? Se você não quer dançar e fique do lado de lá. Tem alguém que quer me ver. Levanta a poeira, num corpo lindo eu vou me abraçar. Levanta a poeira, num corpo lindo eu vou me abraçar. Levanta a poeira. Saia rodada, menina, me faz perder o chão, me faz perder a visão, me deixa louco. Tua saia rodada, menina, me faz perder o chão, me faz perder a visão, me deixa louco. Chegou, Ciraneiro. Meu bem, se você não quer dançar e fique do lado de lá. Tem alguém que quer me ver, o que é que eu vou fazer, meu bem? Se você não quer dançar e fique do lado de lá. Tem alguém que quer me ver. Um corpo lindo eu vou me abraçar. Levanta a poeira, num corpo lindo eu vou me abraçar. Levanta a poeira, num corpo lindo eu vou me abraçar. Levanta a poeira. Saia rodada, menina.